aí, jagunçada, estamos de volta com mais um Pilha de Gibis, o podcast semanal do site Arte Final. Acesse lá, artefinalhq.com.br, para ouvir mais Pilha de Gibis e Sete Jagunços. Bom, esse Pilha de Gibis é um pouco diferente, ao contrário do que fizemos ano passado, né, quando soltamos várias entrevistas em bloco, em programas curtinhos. Dessa vez nós unificamos todas nesse programa, então estivemos mais uma vez, né, nessa CCXP 2018, e lá o Marcos fez 6 entrevistas com os quadrinistas Ayrton Marinho, André Diniz, Kleb Júnior, Léo Finocchi, Rafael Salimena e Samuel Ságio, e aqui nesse programa nós vamos compilá-las todas e brevemente talvez ele faça algum post em texto dando um breve panorama do que foi o evento esse ano. Então foram essas as entrevistas feitas direto do Artistes Alley. Espero que vocês gostem e até a próxima semana com mais um Pilha de Gibis. Um abraço e tchau. Bom, estamos aqui com o Ayrton Marinho, está aqui na mesa G36, junto com o Samuel Ságio, lançando o Helldang Pandemônio. Ayrton, fala um pouquinho pra gente como é publicar quadrinho de terror no Brasil, que sempre teve uma tradição muito grande, né, de quadrinhos de terror, deu uma esquecida, entre aspas, e agora tá retomando com tudo, né? Olha, publicar terror no Brasil, eu acho um desafio bem interessante, porque a gente sempre tem que fazer algo diferente. E no campo do terror, a minha especialidade é demônios. Então, quando você fala de demônios, assim, eu não me agarro muito à religião. Eu acho que demônios são criaturas que você pode fazer qualquer tipo de coisa, magia negra, magia, né, ocultismo e tal. Então, eu acho que é uma coisa bem interessante para você fazer praticamente tudo do terror. Eu também faço demônios e eu gosto de demônios e gosto de fazer um lado mais gore, assim, uma coisa mais sanguinolenta, vísceras, tripas para todo lado. Eu acho bem interessante, e isso é um nicho também no mercado, né? Então, eu acho que é interessante por esse lado, que eu posso desbravar a minha criatividade ao máximo, sem precisar me preocupar com nenhuma regra. Ao mesmo tempo que é muito difícil eu entrar no... eu barro muito com algumas questões, assim, das pessoas não entenderem bem, irem pro lado mais negativo da história, achar que eu sou realmente um psicopata, alguma coisa assim. Sinto que eu sou um doce de pessoa, eu nunca maltratei ninguém, eu adoro as pessoas, eu converso com todo mundo e tal, só que tem esse reflexo, às vezes por causa de eu fazer esse tipo de coisa, eu exponho muito do estresse, né, que a gente passa o dia assistindo, eu exponho muito e eu fico uma pessoa mais sociável, assim, mais agradável do convívio. Então eu acho que pra mim é isso, cara. Terror no Brasil, a gente tá começando a surgir muita coisa de terror agora, principalmente independente. E eu acho que o futuro, daqui a alguns anos, vai ter alguma coisa nas telas de terror. Já tá tendo, né, algumas coisas na tela, acho que vai pipocar mais pra atrair o grande público. O problema maior é atrair o grande público. E me diz uma coisa, você como quadrinista independente e também por já ter publicado por editora nacional, como você vê essa nova onda do Catarse que está, as editoras estão utilizando o Catarse para financiar suas obras, quando no começo era uma coisa muito mais voltada para o quadrinista independente? Olha, eu acho que o Catarse, ele é uma ferramenta, eu pensava antes que era como se fosse uma pré-venda, mas agora eu tô vendo que o Catarse, ele funciona mais como se fosse um financiamento mesmo daquela obra. Só que como ele tem um prazo e as editoras e os autores têm que entender que aquele prazo precisaria ser mantido. Só que como você está financiando uma obra e você sabe que a vida é meio confusa, você não existe nenhuma regrinha, às vezes existem muitos imprevistos, então às vezes aquele prazo normalmente ele é estendido por um mês, dois meses, três meses, até anos. Então eu acho que as editoras só olharam aquilo como uma ferramenta. E eu vejo muitas coisas das editoras como fosse no Catarse, como sendo uma pré-venda. É uma ferramenta de pré-venda que ele já tem um público, né? O Catarse já tem um público. E as editoras estão usando aquele público para fazer a sua pré-venda. Para mim, na minha opinião, é isso, na minha visão. Eu não vejo muito errado nisso, porque estando divulgando e financiando quadrinhos nacionais é o que importa. Para mim, não vejo problemas. Maravilha. Bom, a gente quer agradecer a tua participação, Ayrton, e desejar boa sorte e um bom restante de convenção para você. Cara, valeu mesmo. Obrigadão aí pela força que vocês deram aí, cara. E vamos passar aí no Artes Alley, na minha mesa, se você não sei, acho que não vai dar tempo, né? É, acho que não. Cara, vamos apoiar, vamos comprar a Gibi Nacional, vamos correr atrás de HQ Nacional, que tem muita coisa boa, cara. Valeu. Beleza, valeu. Estamos aqui com o André Diniz, que, entre outras coisas, está lançando, relançando Sete Vidas, tem O Idiota, Olimpo Tropical, Matei Meu Pai Foi Estranho, está aqui na CCXP, na mesa G40. André, a CCXP ela não para de crescer, né? Em tempos de crise declarada das livrarias brasileiras, um evento como esse contribui para reaproximar o leitor dos livros e consequentemente, das livrarias com toda essa crise que a gente está passando? Ah, mas não tenha dúvida. Inclusive, eu acho que é o quadrinho na sua melhor vocação, assim, é essa arte independente que, né, você, se a gente for pensar, por exemplo, um cineasta está preso, né, a altos orçamentos, né, e responsabilidades com patrocinadores, e o quadrinho tem essa mágica de, né, se você pegar um guardanapo, uma caneta, você faz, fotografa com o celular, coloca na internet, pronto, seu quadrinho já está ali com os leitores, né? E o fato de ter crescido tanto, né, não só esse, como os eventos em geral aqui no Brasil, né, é uma coisa simplesmente maravilhosa. A gente não tem ideia, mas isso aqui que acontece no Brasil, você vê 500 autores, 300 lançamentos num único evento, isso está acontecendo no resto do mundo. Ou você tem lugares onde uma indústria ele já está mais consolidada, né, como França e tal, mas essa diversidade, essa explosão de criatividade, esse monte de iniciativa, isso não tem no mundo inteiro, cara. Isso aqui é maravilhoso. E assim, você foi proprietário e publicou nas mais diferentes editoras aqui no Brasil, né? Como é publicar quadrinhos no Brasil? Esses inúmeros prêmios que você vem ganhando ao longo dos anos, ela facilita o seu trabalho nesse sentido? O proprietário eu agradeço. Na prática era eu com o meu 486 na época e não sabendo nada. Até hoje eu não sei nada de gerenciar editor. Imagina. Mas fiz ali, teve minha aventura, né, ali no começo dos 2000, quando era meu único caminho, né, pra me publicar. Pra mim é maravilhoso, até porque agora morando longe, né, pra mim a editora é o meu melhor aliado, né. E é uma experiência fantástica, você atinge um público de uma outra forma, mas eu acho que tá um cenário tão bacana que não tem necessariamente um caminho melhor do que o outro. A gente tende a diminuir, por exemplo, um quadrinista que só tenha publicado na internet, e de repente o cara ali que põe a tirinha na internet alcança um público 60 vezes maior do que o meu livro que saiu pela editora com o melhor dos papéis e tal, né? O independente é a mesma coisa, né? Tem independente que ganha prêmio e é publicado no exterior, entendeu? E claro, é maravilhoso por editora também, mas mais uma vez, essa magia do quadrinho e desse cenário que acontece aqui, né? É uma coisa única, né? E acho que é o quadrinho na sua melhor vocação, né? Liberdade. E já que você falou de todo esse processo de editoras, do quadrinista independente, o que você acha dessa nova tendência de editoras utilizarem o financiamento coletivo? Olha, eu confesso, quando eu vi a primeira vez, né, o quadrinho sendo financiado por crowdfunding e tal, eu achei legal tal, mas não vai ter um segundo, né? Isso aí eu acho que foi uma moda, foi uma novidade e tal. Tá aí, né? Por aí já dá pra ver que eu não sou parâmetro pra, né, pra prever o que que vem aí, pra perceber as tendências, né? Eu acho o seguinte, eu não sou tão envolvido ali com o crowdfunding, até porque nada contra, pelo contrário, né? Mas a barra ali, né? Você não é só colocar lá, né? Tem que ralar mesmo. E eu acho que o público e a dinâmica ali vai dizer se isso é válido, se não é. Eu não sei, acho que tem para todo mundo. Entendo quem critica, entendo quem faz. Eu acho que a própria questão, a própria prática ali vai mediar isso. E, assim, falando já do seu trabalho mesmo como quadrinista, fala um pouquinho como foi o processo de adaptação do Idiota. A gente tava conversando um pouquinho antes aqui, offline, né? E é uma coisa esquisita você adaptar um romance russo que normalmente tem muito texto em excesso e você conseguiu adaptá-lo com quase sem texto nenhum, né? Só com a narrativa, com o teu quadrinho. Como é que foi esse processo de adaptação? Nossa, foi... Bom, eu li o livro... acho que 2010, 2011, e me apaixonei, assim, tinha que fazer alguma coisa com ele. Mas na época estavam se fazendo muitas adaptações e eu queria que não parecesse só mais uma ali, né? Nada contra, pelo amor de Deus, desprezo nenhum. Mas acho que todo trabalho que a gente faz tem que pensar onde se destacar. E ao mesmo tempo, por ser um livro muito verborrágico, de muitos diálogos, se eu adaptasse de uma forma tradicional, ia ficar um monte de cabecinha pequena, cheia de texto. E afinal de contas, né, se é para isso, a pessoa vai e compra o original. Então me veio essa ideia de recontar uma história com muito texto, de uma forma, fazendo o caminho contrário, praticamente sem texto, só visualmente, né, tal. Entre ver a ideia e fazer, né, bonito, agora faz, né? E aí foi um processo ali que envolveu até questão de saúde, eu parei um tempo. Cheguei a fazer 100 páginas num outro estilo e depois não me agradou, voltei pro zero e fiz. Então foi em todos os sentidos, desde o ruim até o bom, o melhor possível. Foi um processo assim, né, puxado, mas aponta assim, de ser um antes e um depois para mim, né? O meu desenho, o caminho que foi meu desenho, foi né, muito marcante. É um trabalho que eu tenho muito carinho, né? Assim, fiquei bem satisfeito com o resultado. Quais são os próximos trabalhos? O que, que você tem para trazer agora em 2019, nos próximos meses? Opa, olha, tem um trabalho meu que eu publiquei já lá em Portugal, eu moro lá e nem por nada, mas o editor lá é rápido, quando está pronto ele já pega e imprime, né? Então não saiu aqui ainda. Se tudo correr bem, quem sabe sai esse ano, né? Agora o mercado também está meio incerto. Mas eu publiquei lá o Malditos Amigos, que foi um trabalho que eu gostei muito de fazer, porque ao mesmo tempo que eu falo de um processo ali de estafa e depressão, que foi o que, né, até o que me interrompeu ali com o Idiota, mas que não foi essa depressão tradicional, né? Foi até aprendi até muita coisa interessante por ali, né? Ao mesmo tempo falando de uma paixão, mas uma paixão com ódio, com um amor de São Paulo, que é uma cidade que eu tenho um laço muito forte, morei aqui, né, tal. E a história de um tatuador do Centrão Velho de São Paulo, tem todas essas questões, tal. Então foi um trabalho que eu gostei muito de fazer e eu tô ansioso para ver isso chegando aqui no leitor brasileiro. Legal. E para finalizar agora, você possui alguns trabalhos com fortes críticas sociais, né? Uma das primeiras publicações suas que a gente leu foi A Classe Média Agradece, e é um bom exemplo disso. Qual a sua percepção do atual cenário sociopolítico do Brasil? Ai, nossa mãe, é assustador. Eu acho que, não sei se o país precisa passar por isso, não sei o que é, não sei o diagnóstico, mas eu acho que é um país que está atravessando um país doente, que vai passar por um processo que eu espero que lá na frente, né, melhore, se recupere e tire o melhor disso. Da mesma forma que eu com a depressão tirei, pelo menos render um quadrinho, torcendo para, né, mas criou-se uma tolerância em falar em matar, em relativizar direitos humanos, em relativizar o clamor ali de minorias, né, que na verdade são minorias nada, você vai falar de negro, mulher no Brasil, é até ridículo, né, chamar isso de minoria, mas criou-se ali uma reação tão forte a isso tudo que eu acho meio assustador. Mas eu espero que o brasileiro se né, tire o melhor disso e reveja, e enfim, né, vamos tentar ser otimistas de alguma forma, né, a longo prazo, porque a curto prazo está difícil. Beleza, André, a gente agradece sua participação e bom resto de evento para você. Obrigado, grande honra para mim, hein? A gente tá conversando aqui. Valeu. Bom, estamos aqui com Rafael Salimena, que está lançando Vagabundos do Espaço, volume 1, aqui na CCXP. Além do Vagabundos, teu trabalho mais famoso é a sua série de tirinhas, né? O Linha do Trem, que recentemente ganhou o troféu HQ Mix, né? Como você vê os quadrinhos digitais hoje em dia com esse prêmio tão importante que você recebeu agora? Fala, galera, tudo certo? Bom, eu sempre botei muita fé em quadrinho digital, ainda mais no Brasil, né? Por ser um país tão grande que é difícil fazer uma distribuição nacional. Então eu acho que a internet é muito forte nesse sentido, assim. Por isso que eu sempre investi, tanto nas tiras quanto nos quadrinhos maiores, eu boto tudo na internet. Eu acho muito legal, tipo, ganhar pelo Linha do Trem, porque tiras é uma coisa muito disputada hoje em dia, né? Uma timeline de Facebook de todo mundo, gostando ou não de quadrinhos, aparece tira de tudo que é lado, e pra mim é muito legal ser lembrado no meio dessa quantidade imensa de tiristas, assim, né? E eu acho que tira nasceu pra internet, cara. Eu acho... Não teve meio melhor pra tirinha até hoje do que uma timeline, sabe? O que mudou na sua carreira depois que você recebeu o HQ Mix? Ou se mudou alguma coisa na tua carreira? Bom, na verdade eu recebi um HQ Mix pelo Linha do Trem há muito tempo, eu acho, sei lá, em 2010, uma coisa assim. E, pô, a gente não tem como precisar exatamente o que veio por causa disso, né? Mas quando você tá tanto na mídia, assim, e principalmente as pessoas da área passam a te conhecer mais depois desse prêmio, né? Com certeza traz muita gente, sabe? E me diz uma coisa, como é viver e fazer, viver de fazer quadrinhos no Brasil hoje em dia, principalmente com quadrinhos para internet? Então, tem fases que eu vivo exclusivamente de quadrinhos e tem fases que não. Quando eu trabalhava no UOL Tecnologia, eu acho que era, eu fazia uma tira semanal sobre tecnologia para eles. Foi a época que eu mais fiquei tranquilo em relação a trabalho fixo com quadrinhos, assim. Foi espetacular, foi ótimo que eu fazia. A minha maior preocupação era fazer uma tira toda semana. Isso era fantástico, é tudo que alguém que faz tiras quer, assim. Mas eu passei 7 anos lá, né, e não dura para sempre. Eu fiquei sem esse trabalho há uns 2 anos atrás, e aí eu tive que voltar um pouco a fazer ilustração. E ao mesmo tempo é legal, porque quando você não tem o compromisso de ganhar grana com quadrinho, você pode experimentar mais, fazer o que você quiser. E foi por isso que eu comecei o Vagabundos no Espaço, que é essa série que eu tô lançando impressa agora, sabe? Então tem prós e contras de se ganhar, de se depender de ganhar dinheiro com quadrinhos. Pronto, e quais são os planos pro futuro? A continuação do Vagabundos do Espaço, o que você pretende fazer agora em 2019? Olha, na verdade eu sempre quis fazer um quadrinho longo, assim, porque eu nunca fui leitor de tiras. Eu lia Calvin e tal, mas as minhas maiores influências são quadrinhos longos, tipo mangás europeus e tal. Então a minha ideia é continuar o Vagabundos por bastante tempo. Eu tenho muita coisa escrita, porque quero realmente transformar isso numa saga, que é a coisa menos indicada para um quadrinista independente brasileiro, mas eu prometo que eu vou terminar. Ah, maravilha. Bom, Rafael, a gente quer agradecer a tua participação e te desejar boa sorte no restante do evento. Eu que agradeço, galera. Muito obrigado pela divulgação e bom evento para vocês também. Obrigado. Um abraço. Valeu. Estamos aqui com o Samuel Ságio na mesa G36. Ele está lançando a segunda parte de Helldang Pandemônio. Samuel, primeiro fala um pouquinho do quadrinho que você está lançando aqui esse ano. Boa tarde, bom dia, boa noite, pessoal que está ouvindo, mas... O Helldang Pandemônio é uma expansão do Helldang 1 que a gente lançou ano passado. A gente tem bastante retorno positivo do quadrinho e o pessoal queria que a gente expandisse, explorasse mais o motorista de caminhão, né, o Tião, né? E a gente acabou fazendo isso, a gente quis dar mais ênfase no caminhoneiro, que é como se fosse o Constantine da parada, assim. E a gente expandiu esse universo resolvendo um problema dos passados dele, assim. Contando um pouco do passado dele, tentando resolver um problema de possessão demoníaca. Assim. Então não posso falar mais, eu não vou contar. Não dá spoilers, né? E assim, a CCXP ela vem crescendo ano após ano, né? E a gente tá vivendo uma crise no mercado editorial brasileiro. Você acha que uma convenção como a CCXP ajuda o público a se reaproximar de livrarias ou desse hábito de leitura, seja de quadrinhos, de livros? O que você acha? Eu acho que sim, assim, uma experiência particular minha, eu, em 2014 eu vim passear na Comic Con, assim, eu sempre quis ir na Comic Con em San Diego, daí eu acabei vindo aqui pra participar, né? E eu acabei gostando muito, eu tinha uns amigos que já estavam com mesa, e eu, na época eu publicava pra média, mas eu nunca tinha nada autoral próprio, assim. E quando eu vi isso aí, eu falei, poxa, ano que vem tenho que estar atrás dessas mesas, eu tenho que estar igual com a galera, tenho que estar produzindo, assim. E isso me incentivou muito a produzir. Então, praticamente todo ano eu faço parceria. O primeiro que eu fiz foi com o Fernando Baroni, depois eu comecei a fazer com o Ayrton, eu fiz ano passado, a gente retornou de novo esse ano. E pra gente produzir é um puto incentivo, assim, porque sai bastante, assim, o público vem falar com a gente, sabe, o pessoal compra bastante, tem retornos positivos do que a gente faz. Eu acho que é um puto incentivo, assim. Eu acho que com a crise, assim, eu não acho que seja uma crise só por causa de dinheiro, por causa do problema do país, assim. Eu acho que a crise em si é muito má, também é muito má administração das próprias livrarias, assim. Mas eu acho que, assim, a crise você tem pontos que dá pra gente. Tem que ver algo positivo nisso, né? E a gente produzindo, assim, a gente não depende tanto de livraria pra vender, a gente vende em evento. Então, pra gente, o evento em si é importante, assim. Livraria nem tanto, a gente não produz tanto pra livraria, assim. Você falou que publicava na Mad, né, uma revista de humor, e hoje você tem uma publicação maior de quadrinhos de terror. Como é que foi, assim, essa mudança de chavinha, de estilos completamente diferentes, né? Então, eu até com o Ayrton, a gente sempre conversa, assim, que a gente o nosso quadrinho de terror é, assim, tem humor, assim. Eu acho, assim, que o terror e o humor, ele anda junto, assim, né? Eu não consigo ser um filme só terror, me incomoda muito, assim. Eu acho que um público maior, assim, talvez seja legal alguma coisa conceitual, uma experimentação, assim, mas um público maior que queira consumir, eu acho que o terror e o humor andam junto. Então, pra mim, eu posso até citar o Jack Davis, que era um autor da Mad, que ele fazia Mad e também fazia terror na IC, né? Eu não sei, eu acho que eu me espelhei muito nesse pessoal da Mad, mas, assim, os caras tinham até trabalho de terror, e a Draco faz, e a gente tá fazendo, a gente propõe muito seguir essa linha da IC Comics, quadrinho mais marginalizado, terror, assim. Eu acho que caiu bem pra mim, assim, eu acho que foi isso, eu acho que por influência mesmo dos autores que eu gostava, acabei passando por isso. Então aproveita e fala pra gente quais são, assim, as suas maiores influências nos quadrinhos. Em quem você se inspira pra poder criar? São muitos, assim, mas o Jack Davis foi um dos primeiros, assim. Jack Davis, Jack Kirby, o próprio Stan Lee, como ele fazia, falar com o público, assim. E infelizmente faleceu esse ano e tal. Mas hoje, assim, eu gosto muito de um desenhista, assim, que como eu estou propondo mais a desenhar, não tanto a escrever, mas a gente, eu e o Ayrton, a gente acaba fazendo um trabalho junto. Mas, assim, um autor que eu gosto muito, assim, é o Fred Moore. Ele faz bastante coisa pra Marvel. Tem a série dele, Luther Strode, sabe? A lenda de Luther Strode. E eu comprei isso aí e falei, meu, eu preciso assimilar isso, que é um traço mais limpo, o trabalho era bem mais sujo, assim, eu tô tentando deixar com mais movimento, assim. O Jefferson Costa, que é o autor nacional, é uma pessoa que eu me inspiro muito também. E é válido, assim, eu vou acabar lembrando tudo, assim, de início. E o Ayrton Marinho é uma pessoa que eu me inspira. Ele não desenha, mas ele escreve, eu gosto do que ele escreve, assim. Ah, maravilha. Samuel, a gente quer agradecer a tua participação e desejar pra você um bom resto de convenção. Obrigado pra vocês também. Um abraço aí, até mais. Valeu. Bom, estamos aqui com o Léo Finock lançando Hell No 3 aqui na CCXP 2018. Num evento como a CCXP, você percebe o amadurecimento profissional dos autores? Você vê que eles estão percebendo como trabalhar melhor o evento, como vender melhor o seu quadrinho ano a ano? Você sabe, você consegue perceber isso? Cara, eu até queria perceber isso e andar na mesa de todo mundo, mas tem muito trabalho bom aqui, nível profissional sinistro, assim, sabe? O carioca falando, é sinistro. Tipo assim, muita gente boa aqui, tem vários amigos meus que são muito bons, assim, a galera tem... Eu acho que todo mundo é muito bom, assim. Eu não consigo acompanhar muita coisa, assim, só quem tá mais próximo, porque fica sentado a maior parte do tempo aqui, né? E, assim, você acabou de ganhar o HQ Mix como melhor web quadrinho com o Hell No, né? E essa HQ foi lançada também no formato físico. Como você vê o crescimento dos quadrinhos digitais no Brasil e se ainda é necessário o quadrinho físico para angariar mais fãs? Eu acho que no Brasil, isso é uma opinião minha, o meu achismo, eu acho que no Brasil tem públicos diferentes. Tem gente que é uma interseção, que leu o digital e compra o físico. Tem gente que só lê o digital e tem gente que só compra o físico e não gosta de ler na tela, não importa a tela. Assim. Então, eu acho que o quadrinho físico aqui é muito importante por causa de colecionismo, né? A galera gosta de ter a parada e pegar e sentir o papel, assim, sabe? Eu acho que ainda é muito importante. Mesmo que o digital esteja bem maior hoje em dia, todo mundo gosta de ter o físico, assim. Todo mundo não, mas muita gente ainda gosta de ter o físico. Nesse ano a gente viu algumas editoras novas e consolidadas chegarem numa ferramenta que era basicamente de autor, que é o Catarse. Como que você vê essa iniciativa das editoras de utilizarem essa ferramenta que até pouco tempo atrás era basicamente dos autores? Então, eu acho, na verdade, as editoras já estavam usando, entre aspas, porque o quadrinho fazia sucesso lá, a editora vinha, pô, vamos lançar comigo, que aí aumentava a tiragem e tal, não sei o quê. Eu acho que o que aconteceu foi editoras maiores usarem o Catarse para fazer projetos. E aí, por isso que parece que apareceu agora, mas não apareceu agora. Isso já estava sendo feito, inclusive eu estava fazendo desde o ano passado com a Balão Editorial, que é a editora que publica meu quadrinho. Mas eu acho que é uma alternativa, cara, de pular a crise editorial, né? Sem citar nomes e não pagamentos, mas é uma alternativa para isso, assim, que já vai direto para o consumidor. Então, eu não tenho problema com isso, senão eu não estaria fazendo também, né? Eu acho que é importante arranjar alternativas para driblar a crise, né? Bom, vamos agradecer aqui o Léo. Léo, parabéns pelo Hell No, que é um gibi muito divertido. Li já os dois, apoiei os três, na verdade, e espero que você... Pode deixar, que a gente faz lá o nosso review. E assim, desejar boa sorte pro restante da CCXP para você. Obrigado. Muito obrigado por vir me entrevistar. Bom, estamos aqui com o Klebs Júnior, com os trabalhos aqui do Instituto HQ na CCXP 2018. Klebs, você foi um dos pioneiros assim, do Brasil para trabalhar para fora, né? Você já fez de tudo um pouco, você já teve estúdio, teve um estúdio, uma escola que virou estúdio, que virou agora editora. E agora a gente sabe que está essa crise do mercado editorial brasileiro em relação às livrarias que não pagam, etc. Você acha que um evento como a CCXP, que a cada ano cresce cada vez mais, isso é uma maneira de tentar reaproximar o público para os quadrinhos impressos e tentar de alguma maneira driblar essa crise editorial e até aproximar o público também das livrarias? Olha, eu acho que o valor da CCXP como evento, como aglutinador tanto de venda quanto de autores, é inestimável, né? É um evento que, sem sombra de dúvida, foi um divisor de águas e marcou o começo da profissionalização do quadrinho como mercado. Porque antes da CCXP, os eventos, eram muito, muito legais, bacanas, tal, mas muitos ainda tinham muita carência de profissionalismo, de organização, fila, compras, etc. Por outro lado, esse profissionalismo gerou um custo maior, tanto que tudo numa CCXP é muito mais caro do que em qualquer outro evento. Haja visto o preço do chão e por aí vai. Então é um preço que a gente tem que pagar realmente para que isso se profissionalize. Agora, pensando pelo lado do mercado editorial, que é o grande problema que a gente vê hoje é a distribuição, né? Então o pessoal não tem mais como escoar a produção. A gente está aqui na Artist Alley com, sei lá, 400, 500 artistas produzindo quadrinhos, mas a grandiosa maioria da população brasileira não tem a menor ideia do que a gente está fazendo. Porque esse material não consegue chegar a esse grande público. É óbvio que não é a função da CCXP fazer isso, mas com a força que eles têm como marca, como mídia, eles poderiam de alguma forma incentivar a distribuição de quadrinhos ou mesmo a divulgação dos quadrinhos que estão dentro do Artist Alley para o grande público. Por que não, de repente, fazer um dia da CCXP gratuita para escolas ou para a rede pública? De repente, trazer gente que não está acostumada a esse mercado geek para que ele pudesse conhecer e começar a gastar com esse mercado geek, aí todo mundo iria ganhar, né? Isso é uma coisa bacana. Um outro lado seria fazer como se fosse um catálogo de todo mundo que está no Artist Alley, fazer um quadrinho ou uma página e a CCXP distribuir um catálogo para todo mundo que entra, ou seja, todo mundo que entrar na CCXP iria ganhar, de repente, um catálogo para conhecer tal artista, tal mesa, tal obra. Então, são as dicas que eu dou para o pessoal da produção. E você, como a gente falou no começo, você já fez um pouco de tudo nesse ramo, né? Após todos esses anos de experiência, como você vê o mercado de quadrinhos, principalmente o mercado de quadrinhos brasileiro hoje? Olha, eu vejo que o mercado de quadrinhos hoje, ele está passando basicamente por uma... Eu não chamo ele de mercado, eu chamo de uma cena. Porque ele ainda é muito... Ele tá muito embrionário ainda. Apesar de ter muita gente produzindo, a quantidade de gente vivendo exclusivamente de quadrinhos é muito pequena, né? Tipo assim, eu conto nos dedos as pessoas que estão aqui na Artis Alley que vivem de quadrinhos, que pagam suas contas. Porque a maioria tem que fazer outras atividades para poder suprir, e o quadrinho vira um hobby. Então, para a gente realmente se tornar um mercado, todo mundo tem que viver de quadrinhos. Para que todo mundo viva de quadrinhos, muita gente tem que ler quadrinhos. Para que todo mundo leia, as pessoas têm que ser alfabetizadas, que é um problema sério que a população brasileira tem. A gente tem um analfabetismo funcional gravíssimo, né? Tomara que agora as coisas melhorem com estruturas novas, governos novos, etc. Vamos torcer para isso. Ao mesmo tempo, a gente tem que tentar oferecer esses produtos, esses quadrinhos, para a maior quantidade possível da população brasileira, para que a gente consiga, então, ter um mercado. E assim, uma das ferramentas mais utilizadas hoje é o Catarse, né? Inclusive agora editoras também estão, editoras já consolidadas, né? Estão utilizando o Catarse como uma ferramenta de distribuição também. Como você vê essa ferramenta? O que, que você acha das editoras utilizarem? E se o Instituto HQ tem algum plano para o Catarse? Olha, é até interessante você falar isso, porque nós fomos o primeiro estúdio, entre aspas. Nós somos uma editora muito pequena, né? Então a gente pode ser classificado como uma editora independente também. Nós somos o primeiro editora independente a fazer Catarse e colocar o produto desse Catarse na banca. Porque eu achava que era muito complicado você fazer um Catarse ou um PROAC, fazer 500 cópias, botar numa feira e tentar viver disso, porque não dá retorno financeiro. Eu vejo que a gente precisa ter um retorno financeiro para continuar produzindo, senão não dá, então você não é um profissional. Então todos os nossos livros, o Pátria Armada, o Aurora, o Elizabeth, o Cian, todos eles a gente fez Catarse e a gente botou na banca. Antes da Dinap falir, tá? Só para uma interrupção, a gente é de Maceió, sou de Maceió, e eu vi os seus quadrinhos nas bancas em Maceió, que é uma capital, mas é uma capital do Nordeste, uma capital pequena, e a gente via, às vezes, revista da Panini não chegava na banca, mas as revistas, essas duas, principalmente a Aurora e a Pátria Amada, a gente via nas bancas lá. Por quê? Porque eu tentava ver a importância de ter um retorno financeiro. Não adianta... os eventos são muito legais, é muito gostoso você ter o contato com os leitores, o feedback deles, mas eu não consigo estar em todas as cidades do país ao mesmo tempo. E a distribuidora consegue. Então é esse que é o lance. Só isso, só dessa maneira a gente vai conseguir fazer com que essa indústria realmente floresça. Então, o Catarse, o Kikante, concursos como o PROAC e outros são fundamentais. Mas a gente, cada artista tem que entender que o importante é você ampliar a sua distribuição. Fazer com que o seu quadrinho alcance... Não quem tá aqui já conhece a gente, já sabe, já viu, já... A gente tem que alcançar a tia daquele cara que nunca ouviu falar de quadrinho na vida. A gente tem que ampliar o nosso mercado. E assim, para finalizar, quais são os planos do Instituto HQ para o ano que vem, os lançamentos que já estão ali engatilhados, que você pode falar para a gente? Bom, nós estamos fazendo parcerias com editoras norte-americanas e europeias. entre elas a Image, que a gente está aqui com a Elizabeth, feito em parceria com a Image Comics, justamente para fazer aquela coisa, expandir o mercado. Ou seja, eu estou publicando aqui no Brasil, ao mesmo tempo no mercado americano e depois no mercado europeu. Então, ano que vem vai sair, além das obras, a continuação do Pátria Armada, vai sair o Cian 2, vai sair também 3 títulos novos que nós vamos publicar, alguns ainda que eu não posso falar porque está em negociação. Então, a ideia é ter pelo menos uns 6 títulos no ano que vem pelo Instituto dos Quadrinhos. Ah, que maravilha. Então, Klebs, a gente quer mais uma vez agradecer a tua gentileza da entrevista e desejar um bom restante de convenção para você. Cara, obrigado pela atenção, obrigado pela audiência, vocês todos aí, obrigado pessoal de Maceió, vamos continuar lutando pelo quadrinho nacional e quando tiver evento me chama que eu vou, hein? Ah, pode deixar. Este podcast é uma produção do site Arte Final. Acesse www.artefinalhq.com.br.